35. Estoy de la 35, guardián. Estoy Salvador, guardián. Sendo sistema repetitivo do seu plano, está via por 58. Se for por essa rota, a provável seria a saída gole, rival. Obrigado. Alfa Vic Juliette, ano 1000 pés, confirma a intenção. Gente, lá de cópia. Foxtrot, a intenção também toca remetida em Veracruz? Toca remetida em Veracruz, Bravo Sinfox. Gente, o número 2 para a cópia. Alfa Vic Juliette, pronto, cópia. Alfa Vic Juliette, autorizado, toca remetida em Veracruz. Um no mil pés, decola da 17, primeira curva à direita, ingressa no corredor axé e fica restrito até a liberação do controle. O transponder 0151, o controle opera em 109.35. Alfa Vic Juliette apenas corrigindo, decolou 17, negativo curva esquerda, curva direita no corredor axé. Repite 077, né? Peso nono. Bravo X-ray Fox, trot, copia. Pronto pra 4, Bravo X-ray Fox. Vou bater o Bravo X-ray Fox, trot, autorizado, sobrevoa em Salvador, toque arremete em Veracruz. Decola da 17, primeira curva à direita, restrito 1 mil pés no corredor axé até a liberação do controle de Salvador. Aciona o transponder padrão 0120, controle 19.35. Bravo X-ray Fox, trote autorizado, voo local, que é corredor axé, mas tem a 1000 pés decolar. Responder 0120, padrão, torre 118, sinal 60, controle 119, sinal 35. Bravo X-ray Foxtrot, ingressa no corredor axé. Ingressa no corredor axé. Protegimento correto, 2 a bordo, pata da bata, aproximadamente táxi, torre 186, bom voo. Salvador, Ground Control America 980, gate 11, request pushback and startup. America 980, clear to push and startup. Gate 11, report when you're ready to taxi. America 980, is clear to pushback, startup, we'll call you ready to taxi. X-ray Foxtrot, liberação na reporte táxi. ingresso Alfa Vitor Juliette. Autorizado, reporte para ingresso 997 Alfa Vitor Juliette. Me 1391, atualizado 2000 pés, ajuste 1095, está atualizado o procedimento pela RDMR, está estabilizado na final. E 2000 pés, 1095, autorizado o procedimento pela RDMR, está estabilizado na final, 1391. Papa Mike, Eco Delta, chame Torre, 1-8-6. Delta. Dan 3304, ciente da 90. Confirme quem chamou? O Dan 3304. Estamos um pouco adiantados realmente, senhor. Só para coordenar o nível 380, se possível, para Brasília. Gente, confirma o horário do plano. Para os 15. Confirme? Para os 15. Gente, ainda não tem o seu plano. Poderia chamar uns 15 fora? Afirmativo, estamos cientes que está um pouco adiantado realmente. É, para coordenar o nível 380, se possível. Volte para o cruzamento, final da 1-0, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Tango Oscar Papa Golf, não recebeu o modo chat. Tango Oscar Papa Golf, já recebo o modo Charlie, está no nível 060, confirme. Taxi Foxtrot autorizado, táxi, homem na interseção. Alfa Vitor Juliette está pronto. Oi, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Para o cruzamento está autorizado para cima direto para o hangar, parte 4. Sim, Mike Eco Delta. Está autorizado para seguir direto o pátio, o ajuste é meio 15. Eu informo que eu tenho um Alfa Vitor Juliette no ponto de espera, é um Charlie no 50 e tem um Bravo Alpha Foxtrot acionado também no pátio da Bata, ok? Ciente, obrigado. Ok, clear until the taxi go. Hold short of taxi, hold short of taxi, runway 28. American 980 taxiing to runway 28 holding point via the apron and taxiway Alpha and hold short of runway 28. Roger, could you confirm the passengers on board with crew? American 980, standby. American 980 has 6 total souls on board, 6 four souls on board? Affirmative. Included crew? Affirmative. Roger. Call on the manifest. O Alfa Vito Juliette autorizado a decolagem, o vento é 270 graus, 3 nós. Sendo 401, será coordenado, uma centena, bom desvio de Lapa, Whisky 42, aguarde. 7, marque a cuidado, tem um bondinho, um bom descanso. Na 631, chame Tony no 8.6. 8.6, boa. Alfa Vita Juliette, decolada de Salvador. Agora aos 5.3, chame controle 1.9.35. 1.9.35, Alfa Vita Juliette. Salvador, bom dia, Chanel 631, no final do VO, unidade 28. Entra Chanel 631, continue a aproximação. Avistado, pista livre, autorizado pouso, ajuste 615, 90 no 5, vento 290 graus, 4 nós, últimos 90 metros da pista interditada. Gente, autorizado pouso 28, sente da informação dos últimos 90 metros da 28, no 631. 360, guarde cota. Guardando. Decolada 1-9, 7 na sua escuta. Bota um golpe, Vitor Juliette, suba para 1000 pés, ingresso no corredor axé, informe farol da barra. 1000 pés, informará farol da barra, Alfa Vitor Juliette. Confirm that the clearance is to clear the climb to flight level 410 and then fly runway heading until passing 2,000 feet. Of course. That's correct. Roger, thank Mac 90. Holding short, ready to go 28. Maintain your position and have a traffic on final. We'll hold short of the runway Mac 980. posição. Bateu no 401, autorizado, Bom Jesus da Lapa, uma centena, Whisky 42. Decolado 28, após a decolagem, manterá a proa até 2 mil pés. Após 2 mil pés, curva direita na saída Momo, transição VATAP. 5005, eu transpondo o controle 199 decimal 35. Aprovado Lapa, uma centena, Whisky 2, após a decolagem 28, curva a direita após curva 2 mil pés. Momo, VATAP, 005 de bike, após 3935, ou espera 6830. Na curva indústria para a estrada aberta. Sim, só ratificando. Após a decolagem 28, manterá a proa até 2 mil pés. A curva à direita só após cruzar 2 mil pés na saída Momo. É assim, né? Após curvar à direita, após cruzar 2 mil pés, ok? Sim, escotejamento correto, pátio 3, chame quando pronto para acionamento, bateu no 401. Pronto para acionamento. Livre acionamento, reporte quando pronto táxi. Valeu, Salvador, bom dia, chaneamento 3 ao 1, instrução táxi. Chaneamento 3 no 1, autorizado Alfa Juliette, corrigindo, Alfa Índia, 01 é o portão. Alfa Índia 01, M3 ao 1. Paulo, bom dia, tá 3663, informação AI. Santa 63, já tem autorização número 3 para cópia, aguarde. Tem aguarda, 63. Santa 3859, pronto, cópia. Prossiga, sempre pronto. Santa 3859, autorizado Curitiba, 360 nível, ou por isso 58, aerovia, até Sorocaba, após Eper Alfa 310. Decolada 28, após a decolagem, mantém a proa até 2 mil pés. Após, inicia a curva esquerda na saída Gola, é Val Sagaz. 50 no 4 é o transponder. O controle 19.35. American 980 is ready, 2A. American 980, clear to line up. I'll clear the line up and wait, American 980. Of course. Quatro, por favor. Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Whisk 50. Decolado 28, após a decolagem mantém proa até 2 mil pés, após curva esquerda na saída Gola, Val Eudes. 50 no 0, transponde o controle 119.35. Autorizado para Guarulhos, o 340, via Previsto 50, decola da 28, mantém a proa até 2000, curva esquerda, Gole, Eval, Eudes. 50 no 0, transponda, 1935, controle, está 3663. Entre 663, cotejamento correto, posição 62, reporte quando pronto. Vai reportar, 63. Está 3304, eu sou voltada. Foi escuro. Pronto, cópia. Bora. Então, 3304, autorizado Brasília, nível de voo 360 via Upper Zulu 17. Decolada 28, primeira curva corrigindo, decolada 28, após a decolagem mantém a proa até 2 mil pés. Após, inicia a curva esquerda na saída Gola e transição ao fito. 50 no 5, eu transpondo o controle 19.35. Oscar Papa Golf, 1,5 para Coral, serviço radar está terminado, mantém nível 060, chame controle de Léo, 120 decimal 1, bom dia. Bom dia, Oscar Papa Golf. Cotejamento correto, portão 02, reporte quando pronto. Porta da 1923, pronto, cópia. Controle Salvador, Papa Tango Bravo, Fox Trot, Autorização para 800 pés devido à formação. Now contact Salvador Approach Control, frequency 119, decimal 35, go ahead. 1935, good morning American 980. Have a nice trip. Bravo, Bruxa. Bravo, Chief Fox, Droid, manterá aquele sentido lá do oceano. Quantas visuais? Approach American 980, out of 2500, climbing to 410. American 980, radar Canton, climbing to maintain flight level 410, around departure, Melin transition, radar Sabah. Departure, American 980, up to 410. American 980, change code to 5004, go ahead. Controle, copiou, Alpha Victor Juliette. Negativo, preciso a mensagem Alfa Victor Juliette. O Alfa Victor Juliette está mantendo 800 pés para manter condições visuais. Paciente, copiado. Salvador, é o voo no 605, bom dia. No 605, Galeão, confirmando o nível? No 400. 360? Pode ser. Gente, será coordenado, informação em curso novembro, agora de cópia. Estimativo, qualquer saída, Caião. Gole. Graças. Solo, já vai ter no 40. Salvador, Guardião, 02. Guardião 02. Guardião 02, decolou navio parafuso afastado 6 milhas. Próxima rotatória, intenciona retorno a Salvador. Estimativo, mantém-se em condições visuais, o altímetro permanece 1015. Chame Torres, 118 decimal 6, o Guardião 02. 118,6, condições visuais, Guardião. Sou o Salvador Guardião 02. Guardião 02, ciente, alinhado para 107, o vento é 280 graus, 3 nós, ajuste 1015, chamando para pouso. É, o Guardião está sendo pouso no 4 graus. Afirmo! Silêncio, Guardião. Missão bem sucedida? Graças a Deus, bem sucedida, vítima já resgatada, segunda polada. Como sempre, parabéns aí pela missão, comandante. Obrigado pela comparação. Pela comparação, sem vocês não conseguiriam a velocidade. Afirmo. Vou confirmar qual a altimetria que recebe do Gravex 47? 0,0800 pés. Controle, o Alfa Victor Juliette passou através do farol da barra. Manterá para até 2.000 pés. Após 2.000 pés, cruza, curva à esquerda na saída Gole, é Valcrates. 5-0 no meio. Eu transpondo o controle 199, decimal 35. Vai, passou de ser à direita para 0,8. Para evitar formações, foi em torno de 20 milhas. Desvio direito autorizado, 3454, após desvios, autorizado para 2500 pés, servitor 363, autorizado a sinal do GNSS, reporte estabilizado, ou campo à vista 3454. Afirmativo, após desvio vai voar o Sierra Victor 363 e vai completar o GNSS. O American Line 980, call now, receive center frequency 126.85, enable 125.45, go ahead. 2685, American 980, good morning. Salvador. Bom dia, de Abaetel no 401. Abaetel no 401, prossiga. Pode esperar, senhor, da 28 na Golf. Pronto. Chefe, Abaetel no 401, está autorizado a alinhar e manter. Autorizado a alinhar e manter na cabeceira 28, no 01. Guardião, salve. 7, Guardião 02, tenha um bom dia, um bom descanso. Baetano 401 autorizada a decolagem, o vento é 290 graus, 2 nós, o ajuste é 1015, 10 no 5 é o Baetano 401. Baetano 2 Salvador, Papatango, Bravo X, Fox, Trot, através de Farol da Barra. Estimativo, o Bravo X, Fox, Trot, após aí o corredor chance, o pretende fazer o quê? Ok, mas toque emitida TGL no... na ilha. O capa, então troca de frequência para coordenação lá com o Alfa Vitor Juliette, o pessoal da ilha. Até o retorno. Frequência livre, Bravo X Fox. Baetano 401, decola de Salvador, agora aos 10.10, semicontrole 119, decimal 35, bom voo. 3935, agradecido, senhor. Controle, bom dia, de Baetano 401.